chance pro meu coração, coração, coração. Você anda falando que eu não presto, que eu tô chorando nos botecos, tá enganado. Eu bebo e não nego e dou repeteco, mas não é por você. Prazer foi te esquecer. Vem! Arrocha a paredinha. Sofri demais, chorei demais por você. Eu bebi demais, passei na conta demais. Depois que foi embora é só alegria. É só alegria. Me perdoa, amor, não faz isso não. Só quero chance pro meu coração. Me perdoa, amor, não faz isso não. Só quero chance pro meu coração. Coração, foi te esquecer.